Pilares da evangelização. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Se você ainda não sabe como evangelizar e pregar o evangelho, estes são 5 dos pilares básicos que você tem que decorar e estudar, observando que a leitura da Bíblia e o seu completo conhecimento é fundamental para todo pregador. 1. Existe um Deus, único e verdadeiro, todo-poderoso, todo-sábio, eterno, que criou todas as coisas, os céus, a terra e que deu a vida ao homem, e a todo ser que respira. Amoroso, misericordioso, perdoador, mas também justo e santo, que julga todas as criaturas com justiça. 2. Este mundo é um mundo caído. Deus criou o primeiro homem perfeito, feliz e puro, mas também deu o livre-arbítrio para ele. Deus deu a terra e o universo, a felicidade e a vida sem fim para ele, em troca de um mínimo ato de obediência. O primeiro homem foi provado e escolheu desobedecer a Deus pela tentação da antiga serpente, entregando tudo em troca do nada, se tornou pecador e deixou o sofrimento, a corrupção e a morte entrarem no mundo. 3. Todos são pecadores, pois o primeiro homem, que geraria toda a raça humana, pecou e transmitiu a natureza do pecado, da corrupção e da morte para todos os seus descendentes, para todos os homens que desde então nascemos todos em estado de pecado, de maldade e debaixo da sentença da condenação eterna. 4. Mesmo tendo o homem caído, Deus amou o mundo e providenciou um plano de salvação para ele, enviando a Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, ao mundo como homem para enfim viver uma vida perfeita e entregá-la como sacrifício a Deus, morrendo em nosso lugar pelos nossos pecados para satisfazer a justiça de Deus e para que houvesse possibilidade de perdão para os nossos pecados, ressuscitando vitorioso ao terceiro dia para nossa justificação. 5. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer, acreditar, em Jesus, o Filho de Deus, e receber no seu coração o evangelho do seu poder como sendo a verdade, será perdoado de todos os seus pecados e salvo, nascerá de novo em espírito para uma nova vida e receberá o dom da vida eterna, recebendo um novo espírito e uma nova natureza, gerada em Jesus Cristo, incorruptível, de semente divina, eterna e santa, passará a fazer parte do reino de Deus desde hoje, viverá na luz, receberá uma missão e um caminho para percorrer uma caminhada de fé no mundo, junto com todos os outros eleitos de Deus, seus irmãos, junto com a Igreja dos Escolhidos, onde deverá servir a Deus e permanecer fiel e obediente à palavra de Deus, que a Bíblia completa, até o fim, através da qual poderá vencer o bom combate da fé, as provas de fidelidade, concluir a carreira e ser feito vencedor para alcançar a entrada permanente no reino de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com